A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes, aqui nos históricos estúdios da Rádio Baré do Amazonas. Fred, boa tarde. Fred, temos convidado mais do que especial hoje. Boa tarde, Calbi, boa tarde. E amigos aí que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook, também pelo YouTube, também pelo nosso site do Jornal do Comércio, no jcam.com.br. É verdade, Calbi, hoje a gente tem a satisfação de estar recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo Diniz, aqui eu dou as boas-vindas. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem? Obrigado. Obrigado a todos. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a cultura do nosso Estado. Satisfação enorme. Secretário, a gente viu aí durante a pandemia várias ações aí da Secretaria de Cultura, possivelmente coroado agora neste mês com relação à lei que foi instituída com relação ao Fundo Estadual de Cultura, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que ganhos isso traz aí para a classe artística local e que tipo de projetos vão ser beneficiados com esse tipo de iniciativa? Perfeito. A Lei Aldir Blanc, né, que foi muito bem acertada aí de fazer essa homenagem ao grande compositor Aldir Blanc. A gente começou a discutir, logo que começou a pandemia, nós partimos ali para o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, num debate na busca desse apoio junto ao governo federal, uma vez que os estados estavam ali numa situação realmente limitada no que diz respeito à sua possibilidade de alcance de ações que pudessem beneficiar a categoria. E aí passamos por uma série de diálogos a nível realmente nacional, com a deputada Benedita, que é lá a pessoa que está à frente da Comissão de Cultura na Assembleia, na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Depois teve aí a Jandira Fegali, que é a deputada do Rio de Janeiro, que passou a ser a relatora aí da lei. E aí surgiram então várias leis, vários formatos de lei, que a partir justamente dessa articulação, desse diálogo, a gente conseguiu que houvesse uma convergência para essa lei que hoje está avançando aí na sua regulamentação. São três incisos aí, né? Ela tem três momentos aí. Um é o auxílio emergencial de R$600 durante 3 meses. O auxílio aos espaços culturais, centros culturais, pontos e pontões de cultura, circos, movimentos culturais. E a parte também dos editais, que é aquela forma democrática aí de você fazer esse auxílio aos fazedores de cultura. Então, para o Estado do Amazonas, para o governo, a princípio, quando eu falo a princípio, porque eu preciso dessa confirmação quando o recurso realmente estiver disponível. O valor destinado ao governo do Estado é R$37.981.000. Desse valor, 20% nós estaremos destinando a editais e o restante será para o auxílio emergencial. Os municípios, eles ficarão com a parte do auxílio aos espaços culturais e também nessa categoria de editais. Hoje a nossa cadeia produtiva da cultura, a gente chega aí a quase 120 mil pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva. 120 mil pessoas no estado inteiro. O auxílio emergencial, a nível de números, nós vamos conseguir atender, se realmente vier o valor que está previsto, nós conseguiremos atender pouco mais de 16 mil pessoas, né? Compreendendo que nesses 120 mil pessoas, há sim pessoas que não se enquadram dentro dos quesitos e critérios para o recebimento do auxílio, nós vamos ver aí na prática como é que isso vai realmente se desenrolar. Entendendo que aí a gente alcança também o pessoal do artesanato, tem uma série de segmentos que vão além dos artistas, né? Então é bem ampla e a gente acredita que vai conseguir aí atingir a todas as camadas do segmento cultural. Inclusive, só para complementar, Calbi, a gente viu também uma parceria, inclusive, de instituições privadas no sentido de buscar um auxílio, vamos dizer assim, emergencial para várias categorias. A gente viu jornalistas serem beneficiados, né, numa iniciativa aí que teve o CODESE junto com o Sindicato dos Jornalistas. A gente viu também aquela organização do FIEAN, CIEAN, Abraciclo, também se uniu e acredito que tenha repassado cestas básicas. Isso, né? Nos auxiliou também. Teve todo esse apoio aí, né? Além disso, o que mais o governo conseguiu dar de suporte nesse período de 3 meses aí à categoria artística, que foi uma das mais prejudicadas, né? Por conta do isolamento social, que ficou sem ter esse tão querido público, né? Como é que foi isso aí? Nós entramos num processo de inquietude muito grande quando começou a pandemia. Nós estávamos ali à véspera, inclusive, de lançar um edital. Seria ali um momento, inclusive, significativo para a Secretaria, uma vez que já estávamos aí desde 2013 sem um edital de fomento, e aí acabamos sendo impossibilitados por conta da pandemia, mas aí o governo, nesse diálogo com o próprio governador, que é uma pessoa extremamente sensível, ele de imediato aí nos deu carta branca para que a gente começasse um conjunto de ações. A primeira delas foi o edital Fica na Rede Maninho, de conteúdo digital, onde nós conseguimos aí, nós recebemos 791 projetos. Desses 791, nós conseguimos agraciar 290 projetos que se apresentaram. Vai até agora, até amanhã nós estaremos encerrando o projeto com as últimas exibições, com fato inclusive inédito aí, já estão todos pagos. Olha só. Todo mundo pago, a gente não terminou, fez, já recebeu. Resolvido. Isso foi um objetivo legal, nosso de trabalhar de forma realmente emergencial. Tivemos aí esse auxílio de cestas, nós já estamos falando aí de quase 60 toneladas de alimentos que foram distribuídos só pela Secretaria de Cultura. Então, auxiliando aí, fizemos um mapeamento onde nós identificamos aí mais de 4 mil pessoas da cadeia produtiva da cultura que nos solicitaram algum tipo de auxílio. Abrimos uma agenda virtual que funciona muito bem, uma vez que as pessoas conseguem divulgar ali as suas lives, por exemplo, solidária, e a partir dali ela tem um alcance maior, uma vez que a gente tem quase 40 mil seguidores só no Instagram, nós somos a terceira rede social do estado, então a gente consegue repercutir bem a divulgação dessas ações e os artistas têm se beneficiado com essa agenda virtual, tanto no sentido de se manter ativo aí, manter o seu nome presente na cena cultural, como também receber auxílio aí das pessoas que ajudam aí através de depósitos ou mesmo cestas básicas, foram algumas das ações. Montamos já no início ali um comitê de crise, onde nós debatimos de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, tudo que era possível para que a gente pudesse realmente auxiliar essa cadeia produtiva. Abrimos diálogo com todos os municípios, reunião com os secretários municipais de cultura para também entender como estava a realidade naqueles municípios, reunião com as classes, com os movimentos culturais para que a gente pudesse também encontrar juntos soluções que pudessem aí amenizar, compreendendo que nós vivemos um outro momento da história da cultura no país, né? Então, realmente foi para a gente um grande desafio e enquanto a pandemia realmente... Ah, e agora tivemos uma nova vitória, que é essa questão do início das atividades no teatro, cinemas, circos, mesmo com 50% dos eventos sociais, dos espaços culturais. A gente também já está conseguindo aí dessa forma então fazer com que os segmentos artísticos comecem a retomar as suas atividades. E a Lei Aldir Blanc, que é uma conquista nacional, são 13 bilhões, que foi identificado a partir do Fundo Nacional de Cultura, a partir de um superávit que já existia lá. Então são algumas conquistas e avanços que nós tivemos aí nesse período de pandemia, dentre outros. Queria também ressaltar um conjunto de ações que nós lançamos, que é o Cultura Sem Sair de Casa. Nós migramos as atividades da Secretaria de Cultura para dentro das plataformas digitais. A nossa equipe de tecnologia lá trabalhou numa reformulação do nosso portal. Então hoje o nosso aplicativo, nós temos um aplicativo, temos um portal que é o cultura.am.gov.br e a gente tem um aplicativo também que é o cultura.am. Você vai lá no, nas lojas, cultura.am, aparece a cúpulazinha do Teatro Amazonas, é gratuito, você abre lá e você tem um conjunto de ações lá. Então nós colocamos lá o Praticarte, que são aulas de teclado, violão e desenho de graça. Inclusive esse Praticarte já está sendo repercutido nacionalmente através da nossa TV pública, né? Nós temos aulas do Liceu de Aço Físico Cláudio Santoro, visita ao Teatro Amazonas e ao Palácio da Justiça naquele sistema virtual. 360 graus, né? Visita virtual às galerias e centros de arte, lives dos nossos corpos artísticos, gincana de livros, quer dizer, um conjunto aí, são quase 200 ações que estão publicadas lá, um conteúdo muito amplo, vasto e de qualidade para as pessoas que ainda estão aí nesse isolamento social. Secretário, nessa pandemia a gente teve vários tipos de problemas e, consequentemente, várias ações tiveram que ser tomadas. O senhor aí desfilou várias delas. E, nesse aspecto, o senhor acredita que a classe artística do Amazonas hoje não sei se comparado com outras, outras categorias sim, mas com outras partes do Brasil, você acredita que está mais ou menos tranquila ou ainda precisa fazer muito mais nesse momento? Eu acredito que a gente ainda precisa fazer mais, até porque há a inquietude do fazer cultural. O artista, mesmo que tenha a possibilidade de uma live, por exemplo, ele precisa do aplauso, ele precisa do olho no olho, né? Ele precisa transpirar para poder se sentir realmente realizado. Há essa questão do fazer cultural, né? Não é só mostrar o trabalho, mas acima de tudo é ter ali essa proximidade com o público. E das ações que estão sendo implementadas, assim, são passos, assim. Como eu falei, é uma cadeia produtiva muito grande, nem todos estão sendo contemplados. Alguns já foram auxiliados de outras formas por outras entidades, instituições, mas a gente acredita que a coisa só vai estar realmente regularizada e normalizada quando a economia realmente tiver aí a sua retomada, nós já pudermos trabalhar aí com a full, né, com 100% aí de sem restrição de público, já com a vacina, se Deus quiser, aí devidamente aprovada. E isso vai fazer com que a gente possa então entender. Agora o fazer cultural está voltando aí para os trilhos. Agora, secretário, uma questão é a seguinte. A gente viu nesse episódio da pandemia, em negócios, a gente viu muita gente tendo que abandonar o seu empreendimento exatamente por conta dessa dificuldade, né? Principalmente pequenos empreendedores que não tiveram força para resistir ao tempo parado. Então a gente viu muito dos empreendedores deixando as suas atividades. Eu queria saber se na área da cultura, se o senhor teve informação com relação a também de pessoas que militam nessa área cultural e que por conta dessa situação de não ter público, não ter mercado e ter ainda uma dificuldade, que de repente também tenham sido obrigados a buscar fonte de renda em uma outra área e tudo mais. Vocês têm informação com relação a isso? Eu tenho, eu não te trouxe os números aqui porque é um processo que está em andamento dentro do nosso setor de economia criativa, mas a gente identificou artistas, por exemplo, que partiram para a área de alimentação, de fornecimento de alimentação, né? Artistas que ampliaram aí os seus outros talentos, os seus outros fazeres, divulgando isso na internet para buscar ali dentro, na área do comércio, seguindo a sua carreira nesse movimento das lives, mas também buscando, como por exemplo nesse da distribuição de alimentos, alguns designers, uma série de segmentos que foram se adequando para poder sobreviver. Isso ocorre sim. Só que, diferente do comércio, do empresariado, que a gente acompanha aí realmente esse impacto na economia da questão das empresas fechando, alguns CNPJs aí precisando, não conseguindo atuar mais, o artista não. Ele está, digamos que, se virando como pode, mas ele não vai deixar... Vai passar uma chuva, né? Mas ele não vai deixar de fazer o que ele faz. Diferente de muitos empresários que não conseguirão retomar os seus empreendimentos, os artistas não. Eles estão se virando, muitos deles, com o que podem, com seus outros talentos. Já encontrei artista por exemplo, trabalhando em clínica, né? Fazendo ali um trabalho numa clínica, numa série de segmentos. E isso já tem, inclusive, alguns até reportando isso para a gente. Mas não tem jeito. Passou a pandemia, eles certamente estarão retomando aquilo que eles fazem, porque é o que eles gostam de fazer, é o que eles fazem bem. E uma vez artista... A gente não pode encerrar essa nosso bate-papo aqui, que não é chamar de entrevista, que a gente está aqui num bate-papo informal, mas para falar sobre Parintins, né? Do Festival de Parintins, porque a gente sabe que é talvez o grande evento com repercussão nacional, que todo mundo espera, enfim, que fomenta o turismo, tem toda uma relação que vai muito além da questão cultural. E finalmente se definiu ele para novembro, né? Em que termos está essa questão do festival? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco como é que foi essa articulação para essa definição e em que ponto a gente pode passar assim, aos nossos seguidores que estão ainda em dúvida e muita gente também prefere nem optar em nem não ir, né, por conta disso. Como é que ficou essa definição do festival? Bem, os bois ali naquele momento, eles se posicionaram fazendo a divulgação de uma nova data que eles compreenderam a partir ali de algumas informações que eles escolheram, né? A possibilidade de realização do evento naquela data, naquele momento. Como você bem disse, o festival ele vai além da cultura, ele tem um impacto de 70, 80% na economia do município, automaticamente isso reflete na economia do estado. É, tem ali um volume muito grande de geração de empregos, por exemplo, agora mesmo durante a pandemia, a gente entendendo qual era o impacto da não realização de Parintins, a gente enumerou mais de 5 mil pessoas que atuam diretamente na realização de Parintins, só no município de Parintins, fora as pessoas que migram para lá para também fazer algum tipo de atividade comercial a partir do festival. Eu estou falando aqui os artistas, o pessoal da cidade ali que implementa alguns pequenos comércios, a questão da rede hoteleira, transporte, os tricicleiros, enfim, já mais de 5 mil pessoas, né? Fora toda essa cadeia. O governo se posicionou ali naquele primeiro momento explicando que precisaria se ter o entendimento junto aos órgãos competentes, o entendimento se pode, se ou não, porque não dá para fazer meio festival, né? Tem que entender, claro, como isso funcionaria. Não dá para ficar só um boi, né? É, não dá para ficar, não tem como. 50%. Ao mesmo tempo, o governo não tem como virar as costas para os bois e nem muito menos para o município de Parintins. A gente compreende aí que até o final aí do mês de agosto é possível então dialogar com os órgãos competentes para que eles digam então de que modo isso pode ocorrer e se realmente pode ocorrer. Os bois, eles então não está certo ainda a realização. É, os bois, eles têm um deadline ali até o dia 1º de setembro, que seria a data que eles precisariam entrar nos galpões para começar a produzir, para poder realizar nessa data. 1º de setembro? 1º de setembro é um deadline. Para o festival ser em novembro. Em novembro, Setembro, outubro, dois meses de trabalho, mais ou menos. Um pouquinho foi um planejamento que eles apresentaram para a gente. Mas para que se compreenda, foi uma iniciativa deles nesse sentido, compreendendo que até para o boi é difícil, porque na verdade não é um ano sem festival, são 2 anos sem festival, porque você tem 6 meses de 2019, todo o ano de 2020, mais 6 meses de 2021. Então o município ficaria 2 anos sem aquela atividade econômica. Então isso realmente é muito pesado. E o estado também precisa entender qual vai ser a sua capacidade para poder estar realmente realizando, auxiliando ali o evento. Então isso tudo realmente está em estudo, mas isso está ocorrendo não só com o Festival de Parintins, eu acredito que com todos os eventos. Alguns já se posicionaram no sentido de cancelamento e adiamento. FECANE já. O FECANE ia fazer uma versão digital, não sei bem como está isso agora no presente momento, mas outros festivais nacionais estão se posicionando também para nessa época agora estarem dialogando com os órgãos, para então estar dando, até porque uma pandemia diferente, como a gente falou numa outra pauta aqui, é diferente de outras crises, né? Não tem, por mais que os bois queiram, que os parintinenses queiram, que as pessoas queiram, tem coisas que vão além da nossa vontade. Não basta querer, desejo, né? Exatamente. Se a saúde vê lá que isso pode significar a perda de vidas, não vai ter como. Então, esse encaminhamento da realização do festival está sendo muito mais proposto pelos bois e pela própria prefeitura de Parintins. O estado apenas está porque mediador, né? Na verdade, o estado sempre foi, né, que é o estado também que compõe. Quem coloca o boi na arena são os bois, não tem a dúvida. E o governo tem uma participação fundamental nisso, pela questão de infraestrutura, né, o apoio mesmo financeiro, esse investimento para que isso gere aí toda essa cadeia econômica. Mas isso aí foi assim, eles quando propuseram a nós, na nossa cabeça ficou muito claro isso, assim, que vai além da vontade do governo, a vontade do estado, a vontade dos bois, a vontade do município. Vai depender realmente do que os órgãos vão sinalizar em relação a isso. Porque todo órgãos, quando o senhor fala, principalmente é saúde. FVS, Suzano. Mas existe um deadline para definição? Final do mês aí. Final do mês. A gente pediu. Mas o mês agora de agosto. Agosto. Quando fomos quando dialogamos com os bois em relação a isso, no último diálogo que houve nesse sentido, a gente, de forma muito clara, os bois também, a gente compreende que eles não estão sendo incompetentes, até porque eles têm um compromisso com aquilo que eles fazem, têm um compromisso com o município e têm um compromisso com a cultura, né? E eles estão assim muito claro entre todos, não há conflito, não há, sabe, não há nada disso. Há sim um sentimento do movimento cultural de realização do evento, e sim de uma parte da população que gosta do festival, Há um outro, uma outra parte da opinião pública que compreende a questão da não realização, e nós temos aqui os órgãos que vão responder isso de forma muito técnica e prática. Se não for possível fazer, infelizmente... Não realmente, mas a gente vai... Não vale a pena também arriscar as vidas e tudo mais, exatamente, mas se pudesse ser feito, mas desde que isso fosse bom, não só para a cultura, mas também para a população, seria ótimo. E nesse clima que a gente se despede aqui do secretário Marcos Apollo, da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, dizendo, acima de tudo, Marcos, que a gente está aqui à disposição da Secretaria, de certa forma, para você sempre estar divulgando aqui com a gente, no JCS 15, no próprio Jornal do Comércio. É isso mesmo, Fred, a gente está sempre aqui para você ficar à disposição. Nós estamos sempre à disposição aí. Eu quero agradecer aqui todo o grupo Jornal do Comércio, que sempre nos recebe muito bem, divulga as nossas ações. Tem uma relação muito próxima, historicamente tem uma relação muito próxima com a cultura do nosso estado. Então, para mim, é uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com todos vocês que estão conosco aí online nesse momento, com os amigos que foram tão generosos aí nos questionamentos. E a gente espera aqui voltar outras vezes para falar um pouco mais sobre a nossa cultura e, acima de tudo, sobre os nossos fazedores de cultura.